Laroie, laroeixo. Xô, xoabé, xoabé, adabá, colobiejó, laroie. Ô, xoabé, adabá, colobiejó. Apesar de todos os problemas anteriores e apesar da sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil continuar vivendo no apartheid, nos estádios só víamos brancos e nas ruas, felizmente, víamos todos o povo brasileiro congraçando, brincando, se divertindo, assistindo shows, fazendo música. E o hino nacional que tivemos no final foi um hino que mostrou um Brasil que geralmente não aparece, com 21 atabaques e a juventude aqui do Campo Piranga cantando o hino nacional, sons de atabaque que lembraram os pontos de Umbanda e de Candomblé no Brasil. Estamos aqui nesse programa hoje com a minha filha, a Papola, que eu estou muito feliz de estar presente, que após 2 anos ela veio me visitar, pois está estudando na Escócia. O que que você está estudando, Papola? Dê uma boa tarde aí para Niterói. Boa tarde, Niterói. Estou estudando psicologia na Escócia. E, assim, cheguei hoje às 5 da manhã. Chegou hoje às 5 da manhã, então? Como é que foi a viagem? Você viajou num super avião? Como é que foi? Eu viajei num super avião e tinha a equipe da Suécia Paralímpica no meu avião. Foi muito legal. Estou muito cansada, mas estou super feliz de estar aqui. Ah, o tempo está muito frio, mas não está nada comparado com o tempo da Escócia, que na Escócia sempre faz mais frio. É, o pessoal sempre pergunta assim, qual é a média do tempo lá no inverno? Qual é a média da temperatura no inverno? No inverno faz, sei lá, 2 graus, 3 graus. Puxa. Mas agora, no verão, faz mais frio do que aqui no inverno. Digo que está fazendo, tipo, 10 graus agora. Ah, esse tinha é o verão da Escócia. É, tinha uns 5 dias de sol na Escócia e só isso. Olha, e quais são as impressões que você está tendo do Brasil? Você viu tanta gente no aeroporto hoje indo embora do Brasil. Como é que estava o aeroporto? O aeroporto estava cheio de equipes olímpicas. Foi muito interessante ver. Uma pena, né, que eu não consegui chegar durante as Olimpíadas, porque queria muito assim, ver como é que seria aqui no Brasil, porque todo mundo na Inglaterra e na Escócia estavam me perguntando: ah, como é que está a tua família? Está gostando das Olimpíadas? E, assim, eu queria muito ter estado aqui, né, durante os jogos, mas... Então, aqui na Rádio Mamá Terra, temos a Papoula Sophie Romão, a filha aqui do nosso moderador, da presente Marcos Romão. E também, nós agora vamos lembrar da mãe Beata, que foi uma das madrinhas do seu nascimento. Porque foi. Em 94, quando você e Moema, que ela é gêmea, nasceram em... Colônia, na Alemanha, mãe Beata estava passando por lá e foi, abençoou a chegada de vocês ao mundo. O que, que você pode falar para mãe Beata? Um abraço muito forte, beijos. É muito legal lembrar de você hoje, que faz 2 anos que não estou no Brasil, mas sempre que venho, penso em você, porque você vem me acompanhando desde que eu nasci. E é muito legal também estar aqui com meu pai fazendo um show de rádio, porque a gente faz rádio junto, nem sei. Primeira lembrança minha é estar no rádio com meu pai. Então, muitos beijos para você, mãe Beata. Então, vamos escutar agora. Estou aqui com o nosso técnico Cacau do Xerox, Niterói. Oh, qual a música que vem agora, Eru, Cacau? Me diga aí. A Iemanjá, para a mãe Beata de Iemanjá. Oba, oba, oba. Ô, doia, Eru, ia. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Aqui de Niterói, com Cacau do Xerox na técnica do programa, e estamos entrevistando Papoula Petri Romão, a minha filha que acabou de chegar da Escócia, e eu não vejo a minha filha fazem 2 anos. Papoula, o pessoal fica perguntando onde você nasceu e onde é a sua casa. A minha vida é meio complicada, né? Eu nasci na Alemanha, em Colônia. E cresci em Hamburg, também na Alemanha. Mas, para mim, casa é aqui em Niterói. Porque eu passei um tempo aqui quando... Porque a gente estava morando na Alemanha junto, né? Mas quando eu tinha 17 anos, você voltou para o Brasil. Aí eu vim passar um tempo aqui e a gente... Não tinha nada na sua casa, não tinha nada mesmo. E a gente comprou toalha, comprou tudo junto e foi muito legal. E para mim, é o tempo mais feliz para mim na minha vida, porque realmente foi quando eu me senti em casa, me senti bem-vinda aqui no Brasil. E voltar para o Brasil sempre me traz muita felicidade. Foi muito... Foi muito duro passar tanto tempo longe de você, longe do Brasil. E eu trabalhei muito para poder comprar a passagem e agora estou aqui. Tô e você feliz. Tem uma parentada enorme aqui na cidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Tem um pessoal lá do Maranhão também que fica, virou parente, né? Pois é, eu morei em São Luís por um ano quando eu tinha 15 anos. E vou voltar agora depois de 4 anos sem ver os meus amigos de São Luís. E também estou muito ansiosa, estou muito feliz que nesse ano foi possível ir, né? Porque não está fácil, o mundo inteiro está atrás do dinheiro, porque, sei lá, quem está roubando? Tem gente roubando demais no mundo inteiro, né? É. Falar em coisa de gente roubando no mundo inteiro, também tem as crises políticas. Eu sei que a Inglaterra e a Escócia estão vivendo uma grande crise política no momento, né? É, e é muito interessante, né? Porque o mundo fala do Reino Unido e pensa na Inglaterra. E a maioria nem sabe que no Reino Unido tem vários reinos unidos, né? Então tem a Escócia, tem Wales, Irlanda. É, Irlanda e Gales. É, isso aí. Que nem sei em português como é que se fala. E a Inglaterra. E eu tô morando na Escócia, que sempre... era muito diferente da Inglaterra. A cultura lá é bem diferente. As pessoas são muito simpáticas, adoram estrangeiros, adoram culturas diferentes. E a Inglaterra é um pouco diferente. A Inglaterra tem mais medo de pessoas internacionais, tem mais medo do Islã, tem mais medo de mudança, né? E agora teve o voto para sair da União Europeia e foi claro, a Inglaterra quis sair, Escócia quer ficar. E está muito complicado isso, porque mesmo na Inglaterra, os ingleses não dão muito valor à opinião escocesa, né? E é interessante viver esse momento no Reino Unido, porque eu me sinto mais escocesa do que inglesa. Porque eu gosto da União Europeia, eu gosto do povo escocês, gosto da cultura. Porque apesar de fazer muito frio ali, as pessoas são bem assim, quentes, bem, bem legais. E, pois é, vamos ver como é que vai ser, porque eu tô achando que agora, com a Inglaterra querendo sair da União Europeia, a Escócia vai querer ficar independente da Inglaterra para poder ficar na União Europeia, para poder continuar a acolher todos os estrangeiros, para poder continuar fazendo parte da União. Exato. Você estava vivendo na Inglaterra, apesar de você ser um estudante... Na Escócia, você estava vivendo na Inglaterra no dia em que foi votado para sair da Europa. Como foi seu dia? Assim, para mim, foi um dia assim... Nem sei como descrever, porque o voto mesmo foi na quinta-feira. Quinta-feira de noite eu passei a noite em Londres falando com amigos e todo mundo estava falando, todo mundo estava dizendo assim, a gente não vai sair, todo mundo vai votar para ficar na União. E ninguém realmente achava que iam votar para sair da União Europeia. E eu fui dormir, né, mesmo sabendo que o resultado ia sair no meio da noite, mas eu tinha que dormir. E eu acordei, primeira coisa que eu fiz foi ver meu WhatsApp e vi uma mensagem do meu pai de você, só dizendo assim, eu acho que se ferrou, alguma coisa assim. Eu pensei, porra. Aí eu já sabia que o resultado, ferrou, né? Ferrou. Ferrou. E eu olhei, né, e nem pude acreditar, realmente fiquei chocada, porque para mim foi tipo, ah, não me querem nesse país. Eles querem que eu saia do país. Indo pro trabalho, a gente pegou um táxi e eram as 8 horas da manhã, 8:10. Às 8:15, a gente ouvindo rádio no táxi, o primeiro-ministro da Inglaterra... Cameron. Ele... Cameron. Ele... Como é que é? Ele desistiu? Ele renunciou? Renunciou. Tipo, eu... E todo mundo no táxi super ansioso, super, assim... Ninguém sabia o que ia acontecer. A gente indo para o trabalho como se fosse um dia qualquer, mas ouvindo na rádio que o primeiro-ministro renunciou e todo mundo... Assim, ficou sem saber o que dizer, né? Aí o meu amigo entrou num papo com o taxista dizendo assim, ah, sim, votei para sair. E ele assim, ah, porque tem muito estrangeiro aqui. Eu só num cantinho, falando nada, né? Porque se eu falasse alguma coisa, ele ia ouvir que eu não sou daqui. Eu fiquei com medo. Você não era de lá, né? É. Eu fiquei com medo, assim, das pessoas saberem que não sou inglesa, que não sou do Reino Unido. Então, Papola, você viveu uma coisa que muitos estrangeiros em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, sente quando as pessoas falam contra o estrangeiro. Às vezes aqui em Niterói você vê discussões de falarem que tem muito africano, que tem muita gente de fora, e as pessoas não percebem o que é falar contra um estrangeiro quando esse estrangeiro escuta quando está no seu lugar. Por isso que nós vamos continuar com esse assunto depois de mais uma música do Vadico. Nanã, a música é uma batida ancestral. Essas batidas do Vadico vieram diretamente da África, passada durante 300 anos com o pessoal da linha dos Eguns de Itaparica. Com o Vadico, a música... está sendo batido, e peço ao pessoal de Niterói, os ogãs de Niterói, que escutem e vejam o ritmo, escutem o ritmo, vejam, sintam e transmitam nas suas mãos no futuro esse ritmo que é ancestral. Rádio Mamaterra na cena, a Rádio da Luz, Vereda da Luz, central dos ogãs de Niterói. Mamaterra no pedaço, Marcos Romão com vocês. Nanã! Tá, Luba! Taluba, é de nosso com o Morobé, é de nosso com o Morobé, é de nosso. Yeah. Mama Terra, diretamente da Rádio Sena, do centro de Niterói, na entrada do Morro do Estado. Estamos aqui com Marcos Romão, Papoula, Petri Romão, que está sendo entrevistada, e o nosso técnico, que é o grande, é o agitador também da Rádio Sena, é o que bolou a Rádio Sena, junto com a sua irmã, o nosso querido Cacau do Xerox. O nosso papo está sendo, no momento, sobre a experiência da estudante de psicologia na Escócia, minha filha Papoula, sobre a saída da Inglaterra e do Reino Unido do sistema europeu, do mercado comum europeu, da União Europeia. E estamos conversando também sobre as dificuldades que estão acontecendo atualmente no mundo em relação à xenofobia, em relação ao medo ao estrangeiro, em relação ao medo ao que está ao outro, ao diferente. E nesse momento que estamos vivendo uma Olimpíada, nós vivemos situações em que 206 nações estiveram aqui e nós pudemos viver em paz durante esse período. Uma paz que nós não temos no dia a dia do Brasil em geral. E uma paz que custou muito dinheiro, que agora a população vai ter que pagar. E acabamos de escutar uma música, mais um ponto tocado para Nanã, tocado por nada mais, nada menos do que o grande Ogan Vadico, de Salvador, falecido na década de 70, e que transmitiu esses pontos que foram transmitidos para ele por várias e várias gerações de negros africanos aqui no Brasil. Papoula, estávamos falando sobre xenofobia. Para quem não sabe o que é xenofobia, xenofobia é quem não gosta do estrangeiro, quem não gosta do diferente, é o medo do diferente. Como é que é essa sensação que você teve nesse dia que a Inglaterra votou contra estar lá por conta dos estrangeiros? Para ser sincera, foi o primeiro dia na minha vida que eu realmente estava com medo de ser vista como estrangeira. E eu estava morando num lugar bem pequeno. Bem pequeno não, tinha uns 100 mil habitantes, eu acho. Qual o nome da cidade? Worthing. Fica 2 horas de Londres. E para você assim, saber um pouco mais da Inglaterra, Londres votou para ficar na União Europeia. E tinha mais uns 3 cidades que votaram para ficar na União Europeia. O resto do país votou para sair. Então, Worthing também votou para sair. E, saindo do trabalho, a maioria das casas tinham bandeiras inglesas nas casas. Sendo que nos últimos dias, que antes não tinham. Mas foi tipo, agora a gente voltou para sair, a gente agora voltou para ser Inglaterra, como era antes. E realmente, naquele dia, eu não saí para fazer compras, eu não saí para fazer essas coisas, porque eu estava meio com medo, assim, porque todo mundo estava... Os ingleses estavam com muito orgulho de serem ingleses, eu... Assim... Estavam com aquele orgulho nacional, né? É, porque, obviamente, eu não sou da Inglaterra, o meu sotaque não é inglês, nem escocês. Parece que é alguém que veio da Índia, né? de algum lugar que não é o Reino Unido. E foi difícil, porque também deu para perceber que no meu trabalho todo mundo votou para ficar. Todo mundo no meu trabalho votou para ficar. Porque... Na verdade, quem votou para sair foram pessoas mais velhas e pessoas menos educadas, né? Sem trabalho, todo mundo assim. Então, deu para perceber uma divisão muito grande no país. Muito grande no país. Porque aí também as pessoas que votaram para ficar na União ficaram com raiva, assim, tipo, meu amigo, ele não fala mais com os pais. Ele não fala mais com os pais porque os pais votaram para sair e ele votou para ficar. Então houve até divisão nas famílias. Nas famílias, em todo lugar. É um assim, é um momento muito difícil para a sociedade britânica, né? Porque como é que você vai conseguir iniciar a comunicação, um diálogo outra vez? É, essa quebra de diálogo nós temos um momento no Brasil. Muitas famílias brasileiras, muitos grupos sociais brasileiros viveram nos últimos anos grandes campanhas de ódio, ódio, ódio contra o outro, ódio contra o pobre, ódio contra o preto, ódio contra o homossexual, ódio contra as outras religiões. Foram 2 anos, até esse dia da Copa, até esse mês que falaram, agora nós amamos a diversidade, agora nós amamos o diferente, quando nós passamos os últimos 2 anos vivendo esse clima de ódio direto na internet. Você sente que isso aconteceu também na Inglaterra, essas campanhas de ódio que parece que acontecem no mundo? Sim, definitivamente. Foi um tempo muito agressivo antes do voto. Foi uma senadora, eu não sei o nome exato em português, até foi... Assassinada, né? Por causa da... do tipo de diálogo que estava acontecendo, né? Porque que nem nos Estados Unidos agora, com Trump e essa campanha de medo, de ódio, de xenofobia. E a mim... Tô começando a falar inglês agora, porque tô com muito sono, cheguei às 5 horas da manhã, ainda não tô bem no português. Mas o que eu queria dizer é que agora está um pouco mais tranquilo na Inglaterra, né? Passou um tempo, as pessoas estão se adaptando um pouco mais e também agora está mais fácil, eu acho, de alguma maneira, de lidar com essa xenofobia, porque agora foi óbvio. Agora sim. O problema está revelado, tipo, digamos, tá na superfície. Veio à tona. É. Então, agora os políticos, a sociedade sabe com o que está lidando. Com o que tem de se tratar. É. Então, está mais fácil também dizer, olha, isso aí está meio perigoso. Por exemplo, assim, as pessoas que votaram para sair agora se sentem no poder, se sentem, eu tenho direito agora de dizer minha opinião. E, por isso, dá para ver... Quem é racista? Quem é xenófobo? Xenófobo. Porque o outro dia eu estava passeando assim de noite e eu estava com um amigo e a gente estava sentado na praia e passou uma mulher pedindo um cigarro, mas a gente não fuma, então a gente não teve, só que ela percebeu logo o nosso sotaque, né? Aí ela começou a dizer, por que que vocês estão aqui? Vocês vieram... quando, vão ficar até quando. Então, obviamente, isso é uma situação que eu nunca passei antes. Então, primeiro, fiquei com medo, assim, ela vai me agredir, ela vai fazer alguma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais fácil dizer alguma coisa sobre xenofobia e sobre ódio quando você sabe com que você está lidando, você conhece a pessoa, você conhece os medos dela. Então, tipo, eu conversei com ela, eu falei, eu tô aqui estudando, né? Vim aqui faz 3 anos já e eu tô trabalhando, não tô vivendo de ajuda social. Então, tá complicado sim. É uma excelente análise que pode ajudar também muitas pessoas aqui no Brasil. Talvez nós possamos olhar que no Brasil não aumentou o ódio, não aumentou a intolerância, não aumentou o racismo, nem a intolerância religiosa. Hoje a sociedade está mais clara, as pessoas na sociedade brasileira podem hoje escutar, até o que não deve, mas pelo menos escuta, que pessoas são racistas, que pessoas são contra a religião, que entram em templos para depredar, que jogam pedras nas cabeças das pessoas, mas pelo menos hoje você sabe. Antes as pessoas estavam escondidas e você convivia sem saber que elas eram intolerantes. Mas vamos seguir no nosso programa, Mama Terra, aqui na Rádio Sena, a rádio que também tem o programa Vereda da Luz e que é uma central dos ogãs. E para quem não sabe o que é ogã, ogã não é só um batedor de tambor. Ogã é uma espécie de mensageiro, é uma espécie de carteiro na área do candomblé e da Umbanda. O ogã é aquele que sabe a batida da porta. Quando você vai na sua casa ou chega de noite e tal, você já tem um avizinho, você faz tá-tá-tá-tá-tá, ou faz tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, e a porta se abre. E um ogã é mais ou menos assim, é um mensageiro, é um cara que sabe bater lá da forma com que os deuses cheguem no ambiente. Isso é só para que as pessoas entendam que são linguagens culturais que muitas pessoas não sabem, por isso têm medo. Imagina você ter medo do carteiro, você não vai receber carta nenhuma. Jogar o cachorro para cima do carteiro não dá. E isso é o que é mais ou menos um xenófobo. Um xenófobo é uma pessoa que, sem saber quem está batendo na porta, já joga os cachorros em cima da pessoa. E com isso fica sem saber como é que é o mundo. E agora vamos, já que estamos falando do mundo, vamos para o nosso pessoal da Aldeia Tupã, aldeia simbólica do nosso amigo Sérgio Boré, com quem sempre nós vamos quando passamos na Bahia, em Arraial da Ajuda, que tem a sua família, e ele é um grande músico de tímbalo, e vamos escutar do Sérgio Boré as músicas de Guilherme e o Falso Boêmio. Por isso eu quero ver um sorriso tão melhor sorrir. Cena diretamente aqui do centro de Niterói, na entrada do Morro do Estado. Nosso técnico é Cacau do Xerox, grande promotor de cultura aqui na cidade. O nosso programa Mama Terra, que também é transmitido aos sábados para direto da Alemanha, todo terceiro sábado do mês, é um programa com Marcos Romão e Ortrun Gutke, e hoje Ortrun Gutke está ajudando aqui na técnica e na preparação da redação do programa, que conta com a presença da estudante da Escócia, que é alemã, brasileira e francesa, Papoula Petri Romão, filha aqui do Marcos Romão, o seu apresentador. Papoula, nós já conversamos sobre a política da Inglaterra, do Reino Unido, a política que nós consideramos um pouco complexa, que é a saída da União Europeia, mas você, no ano que vem, vai terminar o seu curso lá na Escócia, na capital da Escócia, e nós queremos saber como é que funciona o curso, qual é o sistema de notas, como é o acesso depois ao trabalho, quem tem mais chance, quem tem menos chances, porque os estudantes brasileiros hoje descobriram o mundo através de vários projetos que incentivaram a ida de pessoas brasileiras para o exterior estudar. Mas as pessoas, às vezes, chegam num lugar e ficam completamente por fora de como é que funciona o sistema de notas e o sistema de reconhecimento do estudo. Como é que funciona lá? E que faculdade você está lá? Primeiro para o pessoal saber. Eu estou estudando psicologia em Stirling, a Universidade de Stirling. Stirling é uma cidade que fica entre Glasgow e Edimburgo, Edimburgo sendo a capital da Escócia. E é um curso de 4 anos. Primeiramente, a universidade na Escócia é diferente da universidade na Inglaterra, porque na Inglaterra, geralmente, o curso é 3 anos. É de 3 anos. E na Escócia são 4 anos, porque na Escócia o pessoal sai do colégio aos 16, 17 anos. Aí tem a opção de fazer treinamento profissional, ir pro college ou ir pra faculdade. E é muito legal na Escócia porque no primeiro ano você estuda 3 matérias, sendo que todas as matérias são da mesma importância. Então, depois do primeiro ano, você pode escolher qualquer uma dessas 3 matérias para ser o seu... O seu forte, a sua. É. Então, você pode começar com direito, francês e educação física. Tipo, completamente diferente. Ou biologia, matemática e ciências sociais. Qualquer 3 matérias você pode estudar. E você não tem que escolher... Quando você entrar na universidade, qual vai ser o seu curso? Assim, tipo, eu agora tô fazendo psicologia, vou graduar? Vai se graduar em psicólogo. Em psicologia, mas eu comecei com espanhol, sociologia e psicologia. Mudei o espanhol para o francês no meio. E... Por isso que eu escolhi estudar na Escócia, porque tem essa flexibilidade. Porque eu acho muito difícil você escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida quando você tem 18 anos, 19 anos, sei lá qual a idade que você vai ter. E é muito legal também, porque hoje eu ainda estou aprendendo... Assim, eu lembro do que aprendi na sociologia, lembro o que aprendi em espanhol, e isso me ajuda em psicologia. E meu colega, ele estudou outras coisas, então vai ter um outro ponto de vista. E isso faz tudo muito mais interessante do que um curso que todo mundo sempre estudou a mesma coisa. A troca, a conversa fica bem mais agradável, né? Todo mundo sabe alguma coisa diferente do outro. Exatamente. E é muito legal isso, eu acho. E, pois é, então eu tô... Vou terminar a faculdade ano que vem e as notas são um pouco... Eu não sei como são aqui, mas tem tipo classes de bachelor. Como é que é bachelor em português? Bacharel. E tem primeira classe, segunda classe e terceira classe. Você precisa de segunda classe alta para poder fazer pós-graduação. Então, todo mundo tenta ter segunda classe de bacharel. E aí, primeira classe é quanto? Qual a nota que tem que ter? Tem que ter pelo menos, eu acho, 85%. E isso é seu papel final? É o teu diploma final. Uhum. E todos os cursos que você teve nos últimos 2 anos. Então, é bem difícil conseguir primeira classe, mas é muito bom porque isso te dá uma vantagem quando você quiser fazer pós-graduação ou conseguir um trabalho ou qualquer coisa assim. Mas é muito legal. Eu tô gostando muito de estudar na Escócia porque você tem muita liberdade, flexibilidade, você não tem tanta aula. Então, eu tô conseguindo fazer um monte de coisa além da faculdade. Por exemplo, tô fazendo voluntariado. Eu comecei uma sociedade. Sociedade nas universidades britânicas é tipo... um grupo que se encontra com os mesmos interesses, por exemplo, sociedade da língua espanhol ou francesa. E eu comecei uma faculdade, uma society. E trabalhei também, eu viajei. Então, é muito legal. Qualquer pessoa que queira estudar na Escócia, eu recomendo muito, porque é um lugar muito legal para estudar. É interessante. As mulheres, as estudantes negras, estudantes negros aqui no Rio de Janeiro, estudantes pobres, estão criando muitas sociedades, muito grupos, seria sociedade, mas chamam grupos de trabalho, grupos de estudo, para se ajudarem de formas diferenciadas. E uma coisa que nós estávamos conversando ainda há pouco... que você fez um programa de rádio com o seu pai, comigo, lá na Alemanha, em Hamburgo, quando tinha 6 anos de idade. Uhum. O que essa experiência influenciou você no domínio das línguas e na análise do mundo? Então, eu só... Esses dias mesmo que eu fiquei pensando, caraca, assim, é uma experiência muito, com muito valor, porque... A semana passada eu tive que fazer uma apresentação e todo mundo, depois da apresentação, foi falar comigo, dizendo que você parece tão confortável em frente de gente, você tem uma voz muito calma, você sabe falar muito bem. Eu pensei, obrigada. Nem percebi, né? Mas eu acho que faz, que é por causa da minha experiência como apresentadora de rádio, né? Que eu aprendi a brincar, né? Porque, tipo, não é para apresentar bem, você não precisa saber o que você quer dizer, você só precisa estar confortável, ter autoestima e ser flexível, assim, saber brincar com as palavras, saber brincar com o assunto. E então, a experiência de apresentar, de ser apresentadora de rádio desde 6 anos de idade foi muito, muito boa. E apesar de eu ter crescido falando alemão e português, hoje eu já não sei nem falar português, nem falar alemão, nem inglês sei falar bem, mas... E nem me importo, né? As pessoas vão me entendendo, espero, né? Mas... É muito bom. É isso aí, Papola. Nós estamos agora encerrando o nosso programa. Estamos muito contentes aí com a preparação de texto e da sequência musical pela Ortrungut, que é a voz alemã do programa Mama Terra, nos programas que temos todo mês. E também agradecemos ao nosso querido amigo Cacau do Xerox, aqui de Niterói, que é o Tec, está fazendo o papel de técnico, fechou a loja enquanto isso para poder ser o técnico aqui do nosso programa, que é o terceiro programa. Mas o principal que nós temos aqui, vamos terminar o nosso programa com a palavra autoestima, que Papola Petri Romão, estudante alemã, francesa, brasileira na Escócia, nos transmitiu. A questão não é saber todas as línguas, a questão é saber, é ter autoestima para se fazer entendido e ter o que falar. Exatamente. Rádio Mama Terra, aquele programa aberto para o mundo, na Rádio Sena, aqui no Morro do Estado, no centro de Niterói, se despede até a próxima segunda-feira, às 17 horas, Oxóssi, do Grupo Cubano. Yako di chanquele o di chanquele, Yako adi chanquele adi chanquele, o sai ni wewe o ni wewe o ni wewe, o batio lu o sai.